Vamos pra cópia. Autorizado, 5489 para a Vitória da Conquista, nível 200, voo direto, decola 10, pistão 0, curva à direita na saída gole, depois Eval e depois direto. Aciona 5070 e o controle 19 decimal 81. 200 para a Vitória da Conquista, direto, decola 10, curva à direita, saída gole, depois Eval, DCT, Vitória da Conquista, 5070, transponder 3980, o controle. Correto, chama para acionar. Gol no 394, para cópia. Na posição. Trezado, ingresso de decolagem, vento 1 no 0 graus, no 4 nós, Mike Eco Delta. Autorizado para Galeão, nível 360, na PX50, decola da 10 com curva à direita, na saída da El Líder e depois voa PTR. Aciona 5051 e o controle 19 decimal 8. Trezado, 360 para Galeão, 350, decola da 10, para a direita, saída da El, poderia continuar o resto, transponder 5051, controle 19 8. Idael, depois Lido, depois Pidev. Esquenegão no 0 ou no 4? Via chegada para 2000 pés. Lido ou Pidev? Esquenegão 4, entendeu? Idael, Lido ou Pidev? Metro 394. Deixa pra acionar. Fala pra acionar, metro 394. Vitor e Juliette, possível. Feito zero, preparação final e aliança que foi pista 1-0, mantém presente proa, limite localizador, desça para 3000 pés, QNH no 014. Comini 14, mantém proa, limite localizador, 780, desça para 3000. 924, dá um verso, passaria estável 6315 LS. Controle, alfa, cadastro. Estou em NS, OTAN 3204. OTAN 3204, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado, bom trabalho aí, amigo. Bom pouso. Obrigado. Mike Eco Delta, prossiga visual, corredor Axé, Mike Eco Delta. Já deve estar pronto em mais um minuto. Era para estar pronto, 3 aqui. Uma pilha da marca do externo baixando, travado. 3804, boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso pistolo 0, vento 110 graus, 129, ajuste 10 no 4. 3804. 804, baixei, travou. São curva à esquerda pro Caracaju. Aciona 5053 e o controle 119 decimal 8. Direto, Azul 240. Direto Manati, Mike Eco Delta. Direto Manati, Metal Zero. Alfa Vitor Juliette, chame torre 118, decimal 95. Tomate 118, decimal 95, Alfa Vitor Juliette. Gono 780, direita por 070, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 1-0. 0070, desça para 214. No 5, mister redução para aproximação, chame torre 118, decimal 95. Reduzindo 18, 95, vai chamar torre. Não pode esperar. Militar, ponto espera 18, 95, 31, 93. Solo gol 1806, ponte 7 para posicionamento. Tira 7, aguarde. Sol azul, ponte 089, na 8, mandei para na 8, aguarde. Aproximação, guarda informação de pista livre do número 2 para pouso. Tráfego precede a resposta 2, está aproximadamente a 2 milhas para a cabeceira. Vento, 120 graus, 129, ajuste 1014. Ok, na escuta para livre pouso. Serve aeronave da TAM, que está passando agora aí atrás para a decolagem. Após ela, inicia o push, chame táxi. Ok, pouso da TAM, inicia dentro do push. certo. Eu puxo o treinamento. Vou 1.754. É provável eu sair da Coral, que nível 140 vou Coral. Sair da Coral, obrigado. Now you clear to fly direct Duna and you clear ILS X-ray final runway. Once you report establish on the localizer. Direct Duna, and I call you back to establish on the localizer, which is 641. Estabilizado, Golo 780. Golo 780, chame Torre Salvador em 1.895. 1.935, Xenero 63, 1.5, pista livre, autorizado pouso, 1.20 graus, 1.2 nós. Livre pouso, 63.45. Alfa Vitor Juliette, devido à velocidade reduzida, faça espera a 3 milhas da cabeceira sem interferir com este aproximação no 1.0. Quem informarei quando tiver livre. É pra facilitar, você faz o seguinte, você mantém aí a proa paralelo à pista 1.0 e faz 1.270 pela esquerda, que é o tempo do tráfego já ter passado, ok? Sim, já na velocidade, 3.0 pela esquerda. 2 Salvador, 3.193, pronto, ponto de espera da 1.0. 3.1.3, ali mantém preparando-se para decolar 5 autorizado. Ali mantém, decola de imediato, 3.1.3. Gente. Salvador Buenas, 1.780, a 1, do Índia Serra, baixar e travar. Golo 780, buenas tardes. Completa a aproximação, guardando informação de pista livre, número 1 para pouso, informa Airbus, ingressando para decolar 5 autorizado. Vento, 1.20 graus, 1.2 nós, ajuste no 0, 1.4. Comunicador, aguarda a pista livre, Golo 780. Oxenero 63, 1.5, sola o 5.0, livrar direita, 1.21, decimal 9. 1.219, livrando a direita, 63.15. O Alfa Vitilete pode fazer o 270 agora pela esquerda e reportar interceptando a sinal. O tráfego já passou o marcador externo. Sim, sim, faz 270 pela esquerda, reporta do eixo da Unocel 4.0. 1.780, informação do tráfego, temos um Charlie 150 que está fazendo espera no setor norte para a pista no 703 com este aproximação. Aguardando informação do pista livre. Aguarda a informação do pista livre, 713. 3.1.3, autorizada a decolagem sem parada, vento no 3.0 graus, 1.4 nós. Alfa Vitor Juliette pode prosseguir para a final da pista no 7, informarei eixo da pista no 7 livre. Eixo, tratado na final da pista no 7, Alfa Vitor Juliette. Portão à esquerda, portão 10. Para o 10, 3804. O Gol 1806. Observe aí uma aeronave da TAM que vai passar aí atrás, entrando no pátio. Assim que ela passar, vindo da sua esquerda, ele se puxa e chama táxi. Ok, após a passagem da aeronave da TAM, está autorizado o posicionamento do Gol 1806. 1198, muito obrigado, 3193. Nada. O Romeu Fox Lima, autorizado o acionamento do Pátio 5, reporte para o táxi. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3193, decolado na Cisco. 3193, contato radar, suba para o nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado pro de Leda. Gente, para 360, irá acender, ao cruzar 2000, voa Leda 3193. Establish on the localized course, runway 10, Chinook 6141. Chinook 6141, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95. Toda passagem do Charlie 150 na final, pista no 7, ali mantém. Mike Echo Delta, 20 milhas afastado de Salvador, autorizado frequência livre. Salvador, o Google 924, posição de TEC e acionamento, está na posição 1. Na 1, está autorizado, chame táxi. Autorizado, Google 924. 6315, Oxané, está autorizado, esquerda, portão 62. Ok, ingressando Juliette para portão 62, 6315. 8067, confirma o livre pushback, chame táxi. Salvador, 780 na porta. Ok, 780, chame antes da Juliette, na alfa. Morar essa direção. Azul 4089, coordene com a equipe de pátio. Eu tenho a aeronave da Gol à sua direita no 7, autorizado pushback. Assim que ele iniciar o táxi, ou se for possível coordenar para fazer simultâneo mais afastado, pushback, chama o táxi, ok? Se puder coordenar junto ao centro Recife, vamos a proa de bridge. Bridge, aguarde o TAN 3193. Ok, muito obrigado. Não, Fox Lima, inicialmente inicie seu táxi até a Taxiway Papá para de lá prosseguir a decolagem com o Proa Norte. Xenã, 6141, clear to land, runway 10, wind 130 degrees on 4 knots. Clear for land, runway 10, Xenã 6141. Ano 754, decola o 54, controle 19, decimal 8. 19.8, gol 1754. Dentro do bridge, muito obrigado, 3193. Do gol 1754. Ano 754, contato radar, suba para o nível 390 na saída PUCA. 390 na saída PUCA, gol 1754. A decolagem, vento no 30 graus, 14, nós atenta a esteira turbulência mesmo. O Romeo Fox Lima mantém-se sobre a Taxiway Papá, aguardando para a decolagem. Volo 600. Após a passagem do tráfego Airbus Oceané, curta final, ali mantém. Juliette, aguarde ele para decolagem, enquanto vai aguardar a esteira turbulência, eu vou autorizar a decolagem do helicóptero da Taxiway Papá, ok? Romeo Fox Lima, atenta a esteira turbulência, aeronave cruzou o eixo da 17, autorizada a decolagem com proa norte, vento no 30 graus, 14 nós. Channel 6141 on the ground at 56, contact now ground, which one is small 9. Watch one 9. Afirmativo, tem autorizado a decolar as pistas no 7, vento 1, 30 graus, 14 nós de olho. Romeo Fox Lot Lima decola o 57, controle 19, decimal 8. 18, Romeo Fox Lima. Está autorizado o 806 táxi e a Juliette Alfa até o ponto de espera, chama a torre 18, decimal 9, 5, para decolar. 149. Acione código 5032, Romeo Foxtrot Lima. 5032 acionado com proa norte, reposta na 20ª, Romeo Foxtrot Lima. Controle Salvador, é o 5549. 549, acione identificação desta via, chegada 11, reporte no ponto de a descida, o QNH 014. Ok, com informação, Romeo, ponto 0 no parque. Romeu Foxtrot Lima, confirma o destino? Fazenda Itacira, Grupo Zulu, município de Santinha de Feira, radial 348, 70 milhas da batalha. Controle Salvador, está passando o Vitor Índia Juliette, Tetulão. Tango Vitor Índia Juliette, prossiga visual, mil pés, correr da Xé. Mil pés da Xé, Juliette. Controle da Xé, Juliette. Nem 62 anunciaram, acione identificação autorizado pro de ITAP, desça para nível 050, QNH no 0 no 4. Direto ITAP, 10050, com a 62 anunciaram, com a 63 apontada no 3. Enter. Pode manter a velocidade do gol 328? Afirmativo, e autorizado final ILS, X-ray pistão no 0. Reporte estabilizado no localizador, gol no 328. Chamarei estabilizado localizador 328. Dá pra gente voar direto à zona? 491.1028. Dá pra gente pode voar zona ou gol 328? Afirmativo, gol no 328. Preto. 5491.1028. Triple 491, desça via para 4 mil pés, QNH no 0 no 4. 4 mil pés, 0 no 4. Zero, contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. 370 na PUCA, 1600. 3193, chame centro Recife, 125.1, alterno no 33.25. Chama centro Recife, 1251, alternando 3325, 3193. 8 é o controle, aciona 5055, saída coral, 140 é o nível, Golf 677. Aerovia, da 3M1. Chegou a curva à direita, chama pra chamar. O 611, clear to taxi to your left side now, on taxi Juliet, and park on gate 13, on remote area, ok? Roger, I'm Mr. Juliet, my name is Juliet, remote area, Elton Center, number 13, this is for you. 5.45. 9 está pronto para ataque. Pátio, puxa e acionamento, aliás. Pátio 3. Você está autorizado, seu ataque. Para ataque. Trone. Gol 1.5.1.5.4. Afirmativo, chama o centro. Recife 126.85. Alterna 125.45. Gol no 754. Ah, ok. 1.2.6.8.5.1.2.5.4. Gol 1.7.5.4. Controle 19.8, gol 1.8.06. Controle, gol 1.8.06. 1.8.06, contato radar, suba para nível 1.9.0 na saída PUCA. 1.9.0 no perfil da PUCA, o gol 1.8.06. Alô 4089, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento no 3-0 graus, 1-2 nós. 94, posição 5 para puxa e acionamento. E a 5 está autorizado, chama para trás. Chamada maior tarde, no 394. Zero após ETAP dessa via para 2000 pés, QNH 1014. Após ETAP, deve vir até 2000, no 0 no 4, no 2, no 62, no 0. Meu Fox Touch Lima, apenas confirmando o destino, fica na radial 348 a 75 milhas de Salvador. Enter. Pronto, o 1924. 1924 ali, mantém após a rolagem do Embraer 90 da Azul. Após o Azul, ali mantém o 1924. Para ataque com 53 POB, 4 horas e 20 de autonomia, alterna possível. Ok, 589 da FIP, está autorizado o. Correção, aguarde para o táxi, que aguarde. Completando o táxi, caso deseje, pode fazer 180 sair pela Kilo, ok? Então aguardar aí mais uns 2 minutinhos, confirma. Aqui é afirmativo. Que está autorizado, então, 80 sai pela Kilo, táxi Alfa até o ponto de espera e chama a torre 18 decimal 95 quando pode decolar. Ok, grato. Pela Kilo, 18, 9, 18, 9, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Azul 4089, decola o 05, controle 119, decimal 8. Controle 198, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Azul 924, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 129. Autorizado a decolagem, voo 924. Autorizado. 089, contato radar. É, confirme a saída da EL, Azul 4089. Afirmo, saída da EL. Gente, ao cruzar 2000 pés, autorizado para o Edileda, suba para o nível 380 e acione código 5042, Azul 4089. O transponder, saída da EL após 2000 para o Edileda. O Azul 4089. Utilização de tráfego 370, Fortaleza, portão 9, formação Romeu. Azul 4370, Fortaleza, mais de 4. Como? Sinal ILS, X-Way, pistão na 0, reporte, estabilizando o localizador. Reportará no localizador, ano 0, 62, ano 0. Ok, 394, tá livre à direita, não pode esperar a torre 18, decimal 95. 91 no desta via para 2000 pés, QNH no 0 no 4. Porta 91 desta via para 2000 pés, QNH no 0 no 4. Chame centro Recife em 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2025, 12545, gol 1806. Uno 328, sala 07, ao livrar direito no 21 no décimo 9. Tem só livrar no 21 décimo 9, no 328. Sony 0121, decola curva à esquerda para o corredor forte em coordenação com a torre para evoluir no setor. E controle 19 decimal 8 após decolagem. Índio Romero Alfa, chame para o táxi 218 decimal 95. Chame de outro táxi. Aeronave? 0121, ok? Fala Salvador, voa na 328, de cá. 328, táxi Alfa e chamante da Juliette. Tem táxi Alfa, chamante da Juliette, voa na 328. Fala Salvador, muito bom dia. Ocean Air 6395, gente da Romeu para Guarulhos 360. Sente o 6315, aguarde Copa Guarulhos 360. Fernando Copa Guarulhos 360, 6315. 19 Embraer, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Oxenem 6210, chame torre 118, decimal 95. 29, sem entregar, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Oxenem 6210, estabilizando o localizador 10. Xené 6210, boa, complete a aproximação, guarde informação de pistolinha, número 1 para pouso. Forma temos 737 ingressando para decolar 5 autorizados. Venta de 120 graus, 129, ajuste no 0 no 4. 76210. Trip 5489, decola os 10, curve à direita na saída gole e chame o controle 19 decimal 8. Tá 10 no 4. Na sua está na porta de dia. 10 no 4 azul. Azul 4. Controle Salvador, o Trip 5489. Trip 5489, contato radar, suba para nível 200 na saída Gole. Saída Gole, 5489. 5491, está autorizado para 2010. Trip 5491, confirme como recebe o controle. Gente, o Trip 5491 informa que foi feito 3 chamadas da sua aeronave para tentar descida para 2 mil pés. Autorizado, descida para 2 mil pés. Autorizado, final ILS, XO e pistão no zero. Reporte estabilizado no localizador. Nós realmente não ouvimos, não. Nós temos algum problema no nosso rádio. Estamos passando pelo agora e vamos descer para 2 mil pés. O ajuste permanece 14, né? Afirmativo, 10 no 4, reporte estabilizado no localizador, Trip 5491. Portará estabilizado no 9. O glide está fora do ar, né? Negativo, Trip 5491. Tá bem, legal. Lamento, portão 3. R6210, pista livre autorizado, pouso. Lamento no 20 graus, no 09. Vai pousar, 6210. Pista autorizada, chame táxi.